Bem, amigos, voltando agora então para o nosso último bloco, bloco das perguntas dos ouvintes. E vamos fazer uma prévia aqui do Chase aqui, um preview que eu separei para o pessoal aqui, para vocês aqui, espero que vocês gostem. E vou fazer também minhas apostas, né, para o final de semana lá em Chicago, final de semana cheio, né, Truck Series na sexta, National Wild no sábado e Sprint Cup no domingo. Então vai ser um final de semana bem movimentado lá em Chicago. Com certeza vamos torcer também, né, para ter boas corridas. E já começar o Chase já com bastante movimentações aí para ver quais serão os quatro primeiros eliminados do Chase. Então vamos lá então, pessoal. Começando as perguntas aqui. O Big One Brasil nessa semana não teve nenhuma pergunta. Assim como também a NASCAR Home Tracks, que é o grupo lá que eu tomo conta lá, também não teve nenhuma pergunta. Mas o Loucos por NASCAR, o grupo do nosso amigo Ricardo Figueroa, que ele não é o dono, mas o outro dono fica bravo quando fala que ele é o dono, mas ele é que toma conta lá do grupo Loucos por NASCAR. Ele que manda também a primeira pergunta aqui e pergunta assim, ó: quem mais perdeu em não se classificar para o Chase? Bom, para mim quem mais perdeu foi todo mundo que não foi, né? Com certeza todo mundo que não foi para o Chase foram os que mais perderam. Mas assim, um piloto que com certeza perdeu não ter ido para o Chase, na minha opinião, foi o Clint Bauer. O Clint Bauer, que ele que tem um bom carro, tá numa boa equipe, então ele... Com certeza ele foi um dos que mais perderam aí nessa não ida para o Chase aí. É até complicado falar, né? Mas ele, para mim, foi um dos que perdeu e perdeu muito, né? O Clint Bauer. Clint Bauer que deveria, pelo menos, ter colocado um desses que não venceram de fora aí. Ele o aponta como principal. Bom, a outra pergunta é do Fábio Mamede dos Santos. Desculpa se eu pronunciei seu nome errado, Fábio. A Ganassi deveria pôr um terceiro carro para ter mais chances de ir para o Chase? Não. Não, porque assim, dois carros já está ótimo. A Ganassi não é equipe de ponta. Não vem se mostrando uma equipe de ponta. Igual a Penske vem se mostrando nos últimos anos. E a Penske também, eu não coloco ela como de ponta a ponta mesmo, igual eu coloco a Hendrick. Ainda é um time perfeito. A Penske está se engateando para chegar lá. Está quase lá. Ainda falta alguns ajustes aqui, uns ajustes ali, para chegar a ser uma Hendrick da vida, uma equipe realmente que dê trabalho, uma equipe promissora. Então, assim, a Penske está num bom momento, vive um bom momento. Tem dois pilotos muito talentosos, dois pilotos jovens, que devam perpetuar, ficar bons tempos ainda nesses dois carros aí, espero. Tanto é que não tem nenhum porquê de sair de uma equipe que está vencendo. Esse ano ela faz um ano muito bom. 7 vitórias, 4 do Keselowski, 3 do Joe Logano no regular season. Então não sei nem o porquê deles querer talvez resolver embirrar e sair dessa equipe aí, desse time aí. Mas a Ganassi já vejo um pouco mais diferente. A Ganassi ainda... Agora que esse ano que ela começou a receber os motores dentro, mas ainda tem muita coisa para ser arrumada dentro daquela casa da Ganassi lá. Agora também mudou lá o nome também, que antigamente era EGR. Agora é a Ganassi Felix Sebax. Então parece que a Ganassi está querendo ir para o mesmo caminho da Penske, né? Não ter apenas bons carros, mas ter carro realmente que lute por vitória. E a Ganassi, eu creio que vai trabalhar muito para isso aí. Tem dois pilotos bons, que é o Jamie McMurray e o Kyle Larson. Mas eu creio que mesmo assim, eles ainda eles não conseguiram ter a chance de ter ido pro Chase esse ano aí. Mas eu creio que só para relembrar, né, o Jamie McMurray foi campeão do All-Star, levou $1 milhão para casa. O Kyle Larson é um rookie do ano disparado, muito melhor e à frente do Aston Villa. Então nem tudo são é tempestade lá na Ganassi lá, mas infelizmente carro bom para disputar o título eles ainda não têm. E se colocar um terceiro carro, aí que sim que o negócio vai capengar mais ainda. Bom, pessoal, as perguntas foram essa semana foram só essas duas. Mas claro que o nosso amigo Pedro Mugarte deu um sinal de vida aqui. Ele está lá no meio do Pantanal. E lá no meio do Pantanal, pessoal, tem internet. Porque ele está lá perdido no meio do Pantanal. Lá foi com um jacaré, acabou de tentar morder a bunda dele. Que ele bobeou, o jacaré mordeu. Tem pernilongo para burro lá. Mas ele falou que está lá no Pantanal a trabalho. E mandou até uma pergunta aqui, né? Eu falei para ele, ah, então manda uma pergunta aí. Realmente não pôde gravar com a gente, foi tomando a pergunta. Aí ele pergunta assim: Kyle Busch, passa do Kansas ou die in the beach? Ou mais uma vez vai morrer na praia o nosso amigo e amado, né? O Hélio Lima, que ama ele, que agora até que mudou. Até que enfim caiu a ficha, aí ele mudou o endereço dele do. O endereço dele do Twitter, que era antigamente era @Helio_Lima18, e em homenagem ao Caio Busch, agora é @Helio_Lima_42, e em homenagem ao Kyle Larson. Bom, o Kansas, né? Kansas vai ser o. Ele tá entre o segundo corte, então se o Kyle Busch tiver problemas no Kansas aí, ele vai morrer na praia. Pra mim pode ser os dois, viu, Pedrão? Pra mim morrem os dois. Ele vai morrer na praia. Ele não vai passar de Kansas. Não passa de Kansas e vai morrer na praia, sim. Com certeza morre na praia aí o Kyle Busch mais um ano aí. Que vai chupar o dedo do Kyle Busch. Pode ficar bravo quando quiser, mas vai chupar o dedo. Eu acredito que seja uma luta pelo título entre Penske e Hendricks, realmente. Bom, pessoal. Vou fazer um aqui, então. Vou ler pra vocês aqui o que eu fiz aqui. Que eu separei aqui. Para falar um pouquinho de cada piloto aqui do Chase. Bom, eu vou passar cada piloto, tá? Os 16 pilotos. Não é nada extenso. Fiz nada só com os resultados aqui deles bem legais aqui. Para vocês terem uma noção aí. Bom, o Chase. O Chase esse ano é a novidade é que temos 4 corridas. E 4 pilotos vão sendo eliminados. Então vamos chegar em Homestead. Com 4 pilotos lutando pelo título e todos com os pontos zerados. Ou seja, vai chegar no Chase, já chegar na última corrida do Chase lá em Homestead. Vai os 4 pilotos que vão se classificando, eles vão chegar lá com os pontos zerados e vai ser igual para todo mundo. Realmente, quem terminar na frente, não necessariamente precisa vencer, pode terminar em 39º, 40º, 41º, 42º. Quem terminar em 39º é campeão. Mas precisa estar à frente. Bom, então falando aqui do primeiro colocado do Chase, que foi o Brad Keselowski. O Brad Keselowski somou 4 vitórias esse ano, 11 top 5, 13 top 10, além de 4 pole. Ele venceu Las Vegas, Kentucky e New Hampshire. O New Hampshire só reforçando que corre no Chase. Então pode aparecer uma outra vitória dele aí. E Richmond, de 2 das 4 vitórias, foi pole e vitória que o Brad Keselowski conseguiu. A outra ele largou de segundo, foi segundo e vitória, né? E a outra ele veio de sétimo para vencer. Vamos lembrar também, né, que ele foi campeão do Chase em 2002 e já começou vencendo o Chicago Longe. Então, aquele ano ele venceu a primeira corrida que vai ser nesse final de semana. Depois ele acabou vencendo em Dover. Faz um bom ano o Brad Keselowski. Além das vitórias, tem 3 segundos lugares, 3 terceiros lugares, largou 12 vezes na primeira fila. O único piloto com 4 vitórias no Chase. Então tá aí o Brad Keselowski. Realmente o Brad Keselowski tá num grande ano. O segundo colocado é o Jeff Gordon. O Jeff Gordon vem com 3 vitórias, 9 top 5, 17 top 10. Venceu em Kansas, Indianapolis e Michigan. Faz um bom ano. Algumas coisas dando certo para ele. Sempre no meio das coisas para a frente, ele mostra um bom carro e se torna um dos favoritos a vencer. Seu último título foi em 98. Tem um jejum de 16 anos já aí sem vencer um campeonato aí da NASCAR, o Jeff Gordon. Já está na hora dele vencer mais um título e começar já a descansar e curtir a família aí, porque já está ficando mais velho o Jeff Gordon aí. E vale lembrar também que, pessoal, que em 2007 ele com o título na mão, acabou perdendo pro Jimmy Jones, que venceu 4 corridas seguidas e tirou o título dele. E depois daquilo ali, o Jeff Gordon até prometeu que realmente não ia mais ser bonzinho com o Jimmy Johnson. E o Jimmy Johnson tomou o doce dele mesmo, do Jeff Gordon mesmo, em 2007. E eu lembro esse ano aí. Bom, o terceiro colocado é o Daniel Hart Jr. O Daniel Hart Jr. começou vencendo, vencendo o Daytona 500. Fechou o regular season com 3 vitórias de Daytona e as duas corridas em Pocono. E venceu as duas corridas em Pocono esse ano o Daniel Hart Jr. Ele soma 11 top 5 e 16 top 10. Faz com certeza um bom ano, altura de 2003 e 2004, quando lutou pelo título. Vem crescente e inspirado por um carro chief que deixa o carro 88 no final do ano, o Letarte está saindo do carro, mas quer deixar com certeza um time bem representado, o time quer representar bem o time 88, né? E quer deixar ele com um resultado positivo, com certeza que o título para o Daniel Hart Jr. Em quarto é o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson, ele que já começamos, né, a dispensar os comentários sobre o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson que já tem vários títulos aí. E todo ano ele cresce no Chase. Tem um Kyle Schiff que sabe o caminho das pedras. É um time campeão. E o Chad Knaus, lógico que faz toda a diferença. Soma 3 vitórias esse ano, que foi Charlotte, Dover e Michigan. Tem 8 top 5, 16 top 10. E só para repassar aqui os títulos do Jimmy Johnson, foi campeão em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2012. Luta por um sétimo título. E das coisas que faz parte do Chase, o Jimmy Johnson só não venceu em Chicago e Homestead. Ou seja, 2 das 10 corridas que o Jimmy Johnson ainda não venceu. Nas outras 8 corridas, o Jimmy Johnson já levou o seu carro para o Victory Lane. Então, o Jimmy Johnson é um piloto, com certeza, um piloto perigoso, é um piloto calculista, tem um bom call shift que sabe dar o norte para ele, e depois o Jimmy Johnson, no final do ano aí, só deve conduzir o seu carro para o Victory Lane em várias corridas aí, e levar o caneco para casa. O Jimmy Johnson aí, com certeza, é um piloto muito perigoso, é um piloto que sabe o que faz, tem um carro na mão, tem um ótimo call shift que decifra tudo, debulha tudo, que é informação, e consegue extrair o melhor. Bom, em quinto colocado, Joey Logano, com 3 vitórias, venceu Texas, Richmond e Bristol, são 10 top 5, 15 top 10. O menino que era uma promessa, como todo mundo sempre falou quando ele chegou, né, venceu aquela corrida, se não me engano, foi uma corrida pequenininha. Foi uma corrida que não tem mais no calendário. Não foi a Iowa também, não. Eu não lembro direito qual foi a pista que ele venceu. Mas foi uma pista de concreto. Bom, depois daquilo lá, que ele chegou, venceu aquela corrida lá, demorou. Ele venceu, foi vencer sua primeira corrida na sua segunda largada na National White. E todo mundo achava que ele ia ganhar a primeira, mas foi na segunda mesmo. E ele acabou, depois daquilo lá, sendo indicado aí que seria a promessa, mas depois ele acabou ficando meio obscuro aí por alguns anos aí. Só que o menino cresceu, amadureceu e vem com postura de campeão, vem para dar trabalho mesmo esse ano, crescendo cada vez mais. Só para passar aqui para vocês aqui, em 2012 uma vitória e terminou em 17º campeonato. Em 2013 uma vitória e terminou o campeonato em 8º. 2014 tem 3 vitórias e começa o Chase em 5º. O título está bem perto, claro, do Joey Logano. Bom, o sexto colocado é o Kevin Harvick. Kevin Harvick vem com 2 vitórias, Phoenix e Darlington, 8 top 5, 13 top 10. Faz um grande ano, além das vitórias, tem 5 segundos lugares. Ano passado ele chegou em Homestead, mostrando muita força, tanto ele como o Daniel Hart Jr., não sei se vocês vão lembrar, vem motivado, pronto para lutar pelo Chase, está no novo time, está motivado, tem um bom carro, tem um bom equipamento. E só já repassando uma notícia aqui, toda a equipe do Tony Stewart vai passar para o Kevin Harvick, vai estar com o Kevin Harvick a partir do Chicago, a partir desse final de semana já, com certeza. É o Tony Stewart postando todas as suas fichas, dando o que tem de melhor para o Kevin Harvick para lutar por esse título. O Kevin Harvick está já merecendo e precisando de um título. O Kevin Harvick. Bom, o sétimo colocado é o Cowheaders. Cowheaders que vem, fez duas vitórias esse ano. Bristol durante o dia. E Sonoma. No Sonoma ele venceu de forma brilhante, que ninguém imaginou de onde que ele saiu, mas ele venceu a corrida lá em Sonoma. Ele soma 6 top 5 e 11 top 10. Passou um certo desconforto durante o ano, né? Todo mundo lembra. Entre maus resultados e o anúncio dele que não ficaria mais na Roche, ficou toda aquela nuvem negra para onde que ele ia, o que iria acontecer, se ele ia sofrer alguma opressão do Jack Roush, o que, que realmente iria acontecer, mas não, ele seguiu em frente, continua aí, e parece que nas últimas corridas aí do, no regular season aí, parece que ele começou a acertar um pouco mais o carro, começou a fazer boas corridas, né? E ele que busca o primeiro título, ele que tem dois vice-campeão na, na conta dele, que foi 2008 e 2011. 2011 com certeza todo mundo deve lembrar, que deve estar bem fresquinho na memória de todo mundo aí. 2008 foi aquele ano onde que a, todo mundo pensou e apostou que a Ford realmente iria, iria destruir, tanto é que fez fez duas coisas seguidas, só vitórias da Roush, vitória da Ford. Em Dover foi, fez primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Bom, em oitavo lugar, o Kyle Busch. O Kyle Busch que é o menino aí que realmente está precisando levar um título para casa para acabar com toda a fama dele. O Kyle Busch tem uma vitória só esse ano em Fontana, 6 top 5, 9 top 10. É, vem uma enorme área de azar, pouco no 42º, Green 40º, Michigan 39º, Bristol 36º. E sofreu uma leve melhora aí, Atlanta 16º e Richmond 14º. Vem um ano magro, na Nationwide tem apenas 4 vitórias, como eu já tinha falado no bloco da Nationwide, né? Ele tem 4 vitórias em 19 largadas, o ano passado isso era bem diferente. E na Cup tem apenas uma vitória e tem a síndrome de amarelão no Chase, como até o Pedro brincou na pergunta dele aí. E a Gibbs não apresenta um bom equipamento esse ano também. A Gibbs está desejando um pouquinho ali. O carro ali está ficando um pouquinho para trás da concorrência aí, a Gibbs esse ano aí, a Toyota como um todo. Ano passado o Kyle Busch terminou o Chase em quarto colocado, sendo assim o melhor resultado dele em Chase. O nono colocado é o Danny Herring. Danny Herring tem uma vitória em Talladega, né? Talladega, relembrando aqui, lembrando, reforçando, que Talladega corre no Chase, ou seja, Danny Herring pode... Tem, como ele foi vencedor em Talladega, ele tem um pouco de chance de vencer de novo em Talladega. Soma 6 top 5, 11 top 10. Faz um ano regular, cheio de altos e baixos, né, que marcou seu campeonato regular, aí, o regular season. Perdeu a resta de Fontana depois que ele teve uma batida muito forte no Final Practice, não sei se vocês vão lembrar. Ficou de fora uma corrida, mas mesmo assim foi para o Chase. O seu histórico do Chase é bem interessante. Em 2006 foi o primeiro rookie para o Chase lutar pelo título. Chegou em Homestead com chances de ser campeão. Em 2009, 2010, 2012 foram bons anos para eles, mas apenas em 2010 que teve o título na mão. Isso não, com certeza, eu tenho certeza mesmo, se não fosse aquele erro bobo lá em Phoenix, um erro de estratégia onde que o carro chief dele ficou falando entra, não entra, entra, não entra. Acabou entrando faltando 15 voltas e claro, não teve tempo de recuperar. Aí ele foi para Homestead. Ele poderia ter ido para Honda para administrar o resultado, mas ele foi bem diferente. Ele foi para Honda para correr atrás do resultado e correr atrás do resultado contra um Jimmy Johnson regular. E foi o que aconteceu, o Jimmy Johnson foi o regular, acabou ficando com mais um título, o Jimmy Johnson, naquele ano. E vamos ver o que ele faz agora em 2014, o Danny Herring, né? Vamos ver o que eles vão preparar aí para esse ano de 2014. Em décimo colocado é o Kurt Busch. Kurt Busch tem uma vitória, que em Marsfield foi aquela vitória que ele desmanchou o Jimmy Johnson nas últimas voltas. Tem 6 top 5, 7 top 10. E meio em problemas mecânicos e vários acidentes, Kurt Busch faz um ano regular. Mas agora na reta final do regular season, né, foram 6 corridas, 2 top 5 e 3 top 10. Campeão do primeiro Chase também, não vamos esquecer isso, tá, pessoal? Que ele foi o campeão do primeiro Chase lá em 2004. Então, tem um bom equipamento também o Kurt Busch. Não sei se ele vai ter um equipamento à altura do Kevin Harvick, mas o Kurt Busch também tem um bom equipamento e tem muito talento aí, o Kurt Busch. 11º Case Keenum tem uma vitória, enfim, conseguiu uma vitória, que foi na Atlanta 2 semanas atrás. Tem 3 top 5 na conta esse ano e 10 top 10. Um ano bem fraco, abaixo da média, bem abaixo da média de Case Keenum, né? Case Keenum que sempre foi um piloto que se virou com o que tinha e conseguia bons resultados. E esse ano que tem um bom carro, não precisa se virar, apenas pilotar e não consegue bons resultados aí. Mas enfim, ele entrou no Chase com uma vitória, enquanto seus 3 companheiros, ambos têm 3 vitórias cada um. Se envolveu em acidentes ao longo do regular season, mas teve bons momentos o Case Keenum. Não foi no Kansas, em Indianápolis, não sei se vocês vão lembrar aí, pessoal, que ele, no Indianápolis, chegou até quase vencer, né? E com certeza o Case Keenum tem potencial, ele tem um bom carro e consegue sim, se ele falar, não, eu vou correr para ser campeão, eu vou lutar para o título, consegue se fazer por merecer, consegue fazer um bom chase aí, colher bons frutos aí. Bom, e 12º, o Eric Almirola. O Eric Almirola faz a sua primeira aparição no Chase, ele que vai entrar agora, ele vai entrar agora no Chase devido à sua vitória lá em Daytona, no feriado de 4 de julho. Acabou chovendo, atrapalhando as últimas rodas de corrida. Então a vitória ficou pro Eric Almirola, que no momento ele liderava a corrida. Ele soma 2 top 5, 6 top 10. E só lembrando, né, que o Almirola faz a sua 3ª temporada completa. Então, para ele aí, já vai ser uma grande novidade para o Eric Almirola, já na sua 3ª temporada e para o Chase. Bom, em 13º é o Edin Allmendinger. Desculpa, pessoal, pausa para a água. São 2 top 5, 4 top 10. Ele que lutou bravamente, né, pela vitória, por essa vaga aí, que foi lá em Watson Green. Lutou realmente com tudo que ele tinha e está de parabéns. Faz um bom ano, claro, devido a, dentro ali das proporções, vamos despertar as proporções entre equipamento e talento, porque ele tem um bom talento, o equipamento não é tão favorável, então está fazendo um bom ano aí. Aí eu queria chamar a atenção, pessoal, num dos detalhes aqui que eu separei aqui. Bom, ele anda bem em chart, essa pista está no Chase, ele tem um top 5 na Coca-Cola 600 de 2011. E Marshall, ele também anda muito bem em Marshall, tem um segundo lugar lá. Eu não sei se vocês vão lembrar, em 2012, que quando ele quase venceu essa corrida aí, o Ed Allmendinger. Outra corrida que ele anda bem também é Talladega, ele tem um top 5 também, e também está no cheio dessa corrida aí, de Talladega aí, para o Edinho Almendinger poder fazer mais um bom resultado. Bom, lá em Homestead também, pessoal, vocês vão lembrar também, em 2010, ele largou em quinto, terminou em quinto com aquele carro 43, se não me falha a memória, da RPM, que é mais ou menos o carro que ele, na RPM, que é o carro que o Almirola está hoje, mas ele, o Edinho Almendinger já teve naquele carro lá, fez um finalzinho do ano ali, o Edinho Almendinger. Bom, se fizer bonito nessas corridas aí, o Edinho Almendinger, que eu citei acima aí, Charlotte, Marshall, Talladega, com certeza, e Homestead também, né? Com certeza ele pode, pode dar um certo trabalho aí, porque ele, vamos falar assim, o carro bom ele não tem, mas ele tem muita vontade, tem muita força para trabalhar, tem muito talento e pode incomodar alguns medalhões aí, deixando alguém para trás aí, algum desses caras que já tem título e tem um bom carro na mão aí. Bom, os 3 últimos aqui é o Martin Kenseth. O Martin Kenseth vem um ano aqui em relação a 2013, onde somou várias vitórias o ano passado, lutou pelo título, só não conseguiu ser campeão por erro bobos dele, né, de estratégia também. Mais um erro de estratégia da Gibbs no final do ano, quando o piloto precisa realmente fazer estratégias boas contra o Chad Knuth para ser campeão. Ele já somou nesse regular season em 10 top 5 e 16 top 10. Tem um título, né? Tem um título em 2013, que foi por regularidade, onde que ele foi o piloto mais regular do ano, apenas uma vitória, o resto ele só foi controlando a pontuação. E temos que lembrar também, né? lembrar também que o que favorece aqui é o mais quente aqui é o sistema de ponto, né? O sistema de ponto que realmente favorece o. Realmente o favorece, perdão, pessoal, favorece o mate quente aí, porque ele sabe realmente dosar e controlar o desenrolar do chase aí, as eliminações que vão aparecer de 3 em 3 corridas aí. Em 16º é o Greg Biffle. Infelizmente o Greg Biffle não faz um ano bem favorável, muito favorável a ele. Apenas 3 top 5, 10 top 10, nenhuma vitória ou pole. Sua regularidade salvou nas últimas corridas do regular season. Então, boa sorte pro Greg Biffle. E em último, 16º, o Ryan Newman. Com certeza o Ryan Newman já passou por bons momentos, né, do que ele vem passando aí. Mas assim, bom que ele conseguiu a classificação, e isso é muito positivo para ele. Tá no chase, apenas 2 top 5, 10 top 10. 10 top 10 é um bom número pro Ryan Newman. E ele é o último classificado para o Chase, né? O Newman também, ele conseguiu logo ali no começo da carreira dele, fez boas corridas ali, muitas vitórias ele conseguiu naquela época lá. Então assim, eu tenho total convicção de que o Ryan Newman possa fazer boas corridas aí nesse Chase aí. Bom, pessoal, esse foi o meu preview pro Chase de cada piloto aí, que eu espero de cada piloto, que cada piloto já fez esse ano, que cada piloto possa fazer. Aí vocês ouçam pausadamente aí cada um aí e vão ouvindo aí, marcando, fazendo suas apostas aí para ver realmente quem deva levantar o caneco lá em Homestead. Só relembrando aqui, pessoal, explicando para vocês aqui, o Chase começa com 16 pilotos. Depois temos Vamos ter três corridas, né? Vamos ter três corridas aqui, que é Chicago esse final de semana, New Hampshire e Dover. Aí depois temos um corte de quatro pilotos. Aí vem Kansas, Charlotte, Talladega, mais um corte de quatro pilotos. Aí nós vamos viajar para Martinsville, Texas e Phoenix. Aí quatro pilotos são cortados lá em Phoenix. E chegamos em Homestead com quatro pilotos por chances iguais, valendo o título de 2014, e a Laika acabou de fazer a sua participação especial no podcast, como sempre ela fez. Bom, pessoal, o meu preview do Chase é esse, pessoal. Então vamos agora então passar para o final de semana lá em Chicago, aonde que temos as três categorias, as três séries da NASCAR na pista. Bom, Sexta-feira à noite, 9h30 da noite, começa a Lucas Oil 225 lá em Chicago. E vamos dar uma olhadinha aqui no entrelist aqui, temos 32 trucks inscritos para essa corrida. Bom, de diferente aqui é o John Stollie vai aparecer, Todd Sheffer. Bom, esse Todd Sheffer aqui, Amor Bain. Diferente mesmo. Jeff Burton, Ty Whitcomb, Austin Dillon, Scott, Todd Peck, Adam Edwards, é um piloto que eu nunca vi aqui. Justin, German Quiroga, Matt Crafton, o John Salto e o Brian Silas. Bom, pessoal, aqui não tem nada de tão especial aqui, tão diferente aqui na lista do. E aí tem o Ryan Blaney, vai no 29, o Ryan Blaney tá no 29, Terry Richardson no 19, e o Kyle Busch vai no 50, no truque 51. Bom, aqui, rapidinho aqui, quem deva vencer essa corrida aqui pra mim vai ser o Matt Crafton. Ele vai levar essa corrida aí pra casa aí e vai dar mais um passo aí em relação ao título Matt Crafton aí. Esse é o meu palpite para Chicago Cagolândia da Truck Series. Bom, vamos então passar para a Nationwide Series, pessoal. A Nationwide Series vai estar contando com 43 carros inscritos, ou seja, dois carros aqui devam ir para casa mais cedo. Vamos ver a corrida da televisão, se é assim que vai poder acontecer, né? eu tô com problema para abrir o Entrelist aqui, que até agora funcionou tudo beleza, mas aí o Entrelist não quer abrir. E isso acontece nas melhores famílias. Bom, pessoal, enquanto eu vou abrindo o Chase aqui, vamos falando aí. A coisa da Nationwide vai acontecer no sábado à tarde, pessoal. Não vai ser sábado à noite, viu, pessoal? A coisa vai ser no sábado à tarde. A coisa no sábado à tarde. Largada prevista por volta de 4h30 ali. 4h30 deva começar coisa de 200 voltas da Nationwide Series lá em Chicagoland. Bom, de diferente aqui, pessoal, que eu tô vendo aqui no entrelist aqui, de diferente aqui, até agora, deixa eu ver. De diferente aqui. Vamos ver. Sader, Cook, o Danny Hamlin, pessoal. O Danny Hamlin vai estar no carro 20. O Daniel Soares faz a sua estreia no carro 29. Ele quer um. Vai ser uma carta na manga aí da Gibbs, que foi anunciado já há algum tempinho atrás aí. Kyle Larson, Kimo. Bom, pessoal, realmente a novidade é só essa mesmo, que é a estreia do Daniel Soares aí, e o Denny Hamlin vai estar no carro 20. No carro 22 vai estar o Ryan Blaney, e no outro carro apelão vai estar o Kyle Busch. Claro, com certeza o Kyle Busch vai estar nessa pista aí. Mas de resto, pessoal, sem grandes mudanças aí do entrelist. Bom, eu vou postar aqui no. Eu já quero apostar aqui no Kyle Busch que vai vencer essa corrida aí. Eu creio que o Kyle Busch vai estar um passinho à frente de todo mundo aí, pessoal. Esse é porque eu tenho quem eu estou apostando. Já na Sprint Cup, corrida acontece um domingo à tarde por volta das 3 horas da largada. Bom, de diferente aqui até o momento, nada de especial. Brian Vickers. Nada de especial aqui não, pessoal. No. Isso mesmo, pessoal. Não tem nada de extraordinário aqui para Sprint Cup. Acontece. E o vencedor para mim vai ser o Joey Logano. Joey Logano vai vencer essa corrida aí. Bom, pessoal, então agora vamos encerrando então a nossa 54ª edição. Já peço desculpa a todo mundo, pessoal, por os meninos não estarem aqui, mas infelizmente todo mundo com compromisso aí acaba atrasando um pouco aí. Essa edição vai ser um pouco atrasada aí para vocês, mas o mais importante é que ela não deixar de sair, não vai deixar de sair, pessoal. Bom, os caminhos para falar com a gente você já sabe, lá no Twitter, arroba Léoguina, arroba Pedro Mugart, arroba Hélio Lima, Hélio underline Lima 42, e também tem o arroba Big One Brasil lá no Twitter. No Facebook tem a minha página NASCAR Home Track Brasil, tem a Dead's Racing Brasil, e tem também o nosso grupo aí do nosso amigo Fábio, que ele fica muito bravo. Onde que o Ricardo lá toma conta lá, que é um grupo também lá do Facebook lá, onde que você pode pedir para entrar lá, que realmente o pessoal vão aceitar todo mundo lá. Bom, infelizmente vamos terminando mais essa edição, que peço desculpa, pessoal, alguma falha minha aí, e espero que vocês tenham gostado dessa 54ª edição, e voltamos semana que vem para a 55ª edição para saber realmente o que aconteceu na primeira corrida do Chase lá em Chicagoland. Pessoal, boa noite a todos, boa semana, bom final de semana, boa corrida. Até mais, pessoal.